φέρουμε για σύνθεση εκπομπών στο διάρκειο. Que é Alfa Parte 5, Petro 7. Afirma aqui, senhor. Cliente aguarde o correção 065 IPAU será coordenado o India Mike Alfa. India Mike Alfa aguardando. Gono 7195. 288-7195, obrigado, bom dia. Bom dia. 19 35, tem um bom voo e é um bom dia. 935, tem um bom dia aí. Bom trabalho agora, 937. Afirma aqui, Zé. Ciente, ciente. 7609, confia a próxima perna é Brasília? Afirmativo. Na decolagem, fui manter nível 360, gol no 897. Atenção 360, gol no 897. Irá ser coordenado aqui para Brasília. Tap dessa via até 2000 para o final LS sem glide, pista 1-0. É pro novembro. Atente para a nave da WebJet que está finalizando o estacionamento no portão 01, após correr na equipe de solo para iniciar o seu push. Botão 3179. São 3153, o vento é de 130 graus com 8 nós, está livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, 3153. Mike Alfa copia? Afirmo. Salvador e Piau, Serra Novembro ainda uniforme. Nível 065 correto e disponível. Decola Dono 7, curva direita. Após seguir a via corredor Axé, restrita a 1.000 pés e aguardará a sessão do controle. 5471, o transponder, frequência do controle em 1.935, torre operando em 1.96. Autorizado 065, Piau, decola da 17 com curva direita, restrito 1.000 pés, corredor acheta, liberação do controle, 5471 no transponder, 10935 controle, 1186 a torre, Papatangu, India Mike Alpha. India Mike Alpha, correto, pátio 5, para o acionamento da decolagem, chame agora a torre em 1.96, ajuste 1.095, tem ótimo voo, confio no PB. 1.02, chame a torre para acionamento, pátio 1.086, o India Mike Alpha, grave, bom dia. Alô, irmão do TLB? 0202. Bom voo ainda, Mike Alfa. Grato, bom dia. 897, chame Recife agora na frequência 1288, gol no 897. 288, gol no 897, pode ir. Bom dia. Ecos 190, complete, final S, torre 118.6. 18.6. Ecos 190, atenção, pouso na 10 e na 17. Então tá livre curvar a esquerda aí pra final 7, reporte teu chutando. Vamos lá, que a gente tá na 7, vai pro problema. Salvador, bom dia, Fábio 2733. 2733, Petrolina, uma centena? Afirmativo. Guarda de coordenação, o Fábio 2733. 3153, chame Recife agora na frequência 1288. Então, 3153. 2733, copia. 2733, copia. Aguarde só. Ecos 1 novembro, tá livre o pouso no 7, o vento de 130 graus com 9 nós. Atento à pista molhada. A 3179, bom dia, tá livre a linha decolada 10, o vento é de 130 graus com 8 nós. Petrolina 5474, transponder, controle Salvador opera em 1 no 9.35, torre opera em 1 no 9.6. Santa de Salvador está dizendo ali, ó, uma centena, vai decolar da 10 curva à esquerda, vai sair da mão de transição alvo. Ali após DCT Petrolina, aciona 5474, controle 119.35, 2186. Correto, Fábio 2733, sem direcionamento, reporte para o táxi. Passará para o táxi. Táxi até o Pátio 5, até a frequência livre estacionar. Tenha um bom dia. Autorizado o táxi até o hotel, reporte para o cruzamento da 10, FAB 2733, confirme o PAB. Reportará para o cruzamento, está com 09 a bordo. 09 a bordo, FAB 2733. Chame o controle de 935, bom voo, bom dia. 935, grave, bom domingo. Controle de Salvador, bom dia, da 3179, passa 1910, agora igual, né? Contato radar, TAM 3179, subindo para o nível 340, perfil da Gole. 340 no perfil, 3179. Salvador Ground, bom dia, it's American 980, and we'd like to put our clearance on request to Recife. We're about 15 to 20 minutes from pushback, and we're requesting at flight level 330 for our altitude. Okay, 0 for level 330, standing by, maintain position, and expect your clearance. Confirm your estimate time block. About quarter after, 15. Yeah, estimate time blocks for American 980. Yeah, we're estimating departure at 0715. I mean 0815. 1115 Zulu. Yeah, expect your currency American 980. Roger. FAB 2733, autorizado cruzamento da 10, após prosseguir a táxi Delta Alpha até o ponto de espera da 10, Lá chamar a torre 1-2-6, ajuste no 0-5, tem um ótimo voo e bom domingo. Pela Delta Alfa, no ponto de espera da 1-0, chama a torre 786, grato. Desça e mantenha 5 mil na chegada à Mária, guarde LS X-Ray, pista no 0, ajuste no 0, no 5 com chuva leve sobre o aeródromo, voo no 922. Direção 922, chegada à Mária, 5 mil, 25, LS X-Ray, chuva leve. Salvador, bom dia, TAM 3304, cruza 170 para 1-0-0, acionado 5454, lua de bom. TAM 3304, desça e mantenha o nível 060, na chegada bom, se aguarde LS X-Ray sem glide, com chuva leve no aeródromo, TAM 3304. Quem vai fazer a RNAV da pista 1-0, pode voar da presente por ali pelo, 3 graus à esquerda. Autorizado no rumo do Serra Vida 367 para o final RNAV, tá 3304. Bem, 3304. TAM 3179, chama Recife agora na frequência 1288, TAM 3179. 1288, tenha um bom domingo. Bem, tipo, vejo. Salvador, bom dia, Fábio 2733, ponto de espera da 1-0, pronto. 2733, bom dia, linha decola da 10, o vento é de 1-30 graus com 9 nós. Linha decola da 10, 2733. Que chamou e forma clareza 1. Webjet 6709, Jet 6709, clareza 5x5. Tá pronto para pushback somente? Negativo, sim, será coordenado, aguarde. Brasília, gole ou fita? Gole ou fita, por fita, é. Jet 6709, copia? Copia. Autorizado, Salvador, Brasília, nível 340, aerovia, pisolão no 7. Decolada 1-0, curva à direita. Subida gole, transição ofito, código 5502, frequência do controle 1-9-35, torre opera em 1-8-6. 1906, correto, 01, portão pole position, chama o plano para o pushback esse momento. Chamada. Fuxara 2733 decolou aos 5.6, chama o controle 1935, tem um bom voo, bom dia. 1935, grato, bom dia. Fábio Salvador, bom dia, Fábio 2733, na saída mão. Controle, prossiga. Fábio 2733, decolou da 1-0, tá na bomba. Segue contato radar vigilância, suba e mantém nível no 00, Força Aérea 2733. Vindo para 1-0-0, 2733. Descida até 2500 para o final da aeronave, então 3304. Completamente visual, 3304. Aeronaves prosseguindo para Salvador, chuva agora só nas vizinhanças do aeródromo, tem chuva no, na vertical do aeroporto. Obrigado. Bono 922, também solicita a RNAV para pouso na pista 1-0. Localizador, 922. Subitou para sequenciamento, curva esquerda para o 010, limite ao localizador, descendo para 3000, Bono 922. Esquerda 010, desce para 3000, limite ao local 922. Mais bem. Bono 922, curva direita na Pro 40, voo no 922. Controle Salvador, aqui no Pro 40. Voo 922, curva direita Pro 40, 040. Direita 40, 922. Kilo Papa Vito, prossiga. Papa Vito. Kilo Papa Vito, controle. Kilo Papa Vito, desça para altitude de tráfego, aguarde. Pois não, ajuste 1-0-1-5 para altitude de tráfego. O Kilo Papa Vito está mantendo nível 1-1-5? Afirmativo, vai ligar agora. Sente. Autorizaria para o externo para checar BLS? Só deseja. Queria só checar o LS após prosseguir para o ciclo de tráfego ou pousar instrumento, confia. Só para avisar, só para checar o LS, depois eu passo aí o stand e botei o 150, 169 aí no perfil do ILS. Só para checar o ILS e pousar 17. Excelente. Vou então, após estar avisando o localizador, entendo que é apenas para cheque do equipamento que ele está fazendo. Então 3304 autorizado o procedimento RNAVE. Então 3304. 04, obrigado. Você vai estar confortável. 1922, direita para o 070, reporte no localizador, informa o glide no operante, gol no 922. Direita para o 70, entra o glide 922. 90, right cop. Espera 2733, controle. Escuta, prossiga. Está cruzando o nível 050? Afirmativo. Gente, tem condições então de atingir o nível 100 antes das 15 milhas? Afirmativo. Aqui é uma restrição do nível 30 até 15 milhas por causa da chegada a bonde. No momento na tráfego está livre ascensão ao nível 100. Cruzeiro 2733. 733, acendendo para o 100. 922, autorizado X-Ray, não pode prosseguir para 2000. Afirmativo, autorizado X-Ray nesta proa, o gol no 922 irá seguir um tráfego à sua frente, 7 metros. Gente, 922. Então 3304, torre 118.6, tem um pouso. 18.6, muito obrigado, 3304. Torre, muito bom dia, tá 3304, vai passar o Sierra Vida 372 com o trem baixado travado. Tá 3304, bom dia, avistado, tô livre pouso na 10, o vento de 130 graus com 9 nós. 130 com 9, obrigado. Chamo cabeceira deslocada em 90 metros, tá 3304. 3304. Torre, Índia Maquiapa para acionamento tarde. E a Mike Alpha, que negal no 0 ou no 5, está livre acionamento. Confirme o POB, a sua transmissão para o solo foi entrecortada. 2 a bordo. Ok, 2 a bordo, chame para ingresso no 17. Camará. Tem exceção de código transponder 0222, mantendo sob regras de voo visuais a 500 pés, na escuta para regresso novamente para Vera Cruz, voando para o setor de Salinas, inicialmente, entre a radial 260-355 copiada. Papá Romeu, Papai Ecotiá. Romeu, Papai Ecotiá, e se opcionou 0222, mantendo sua escuta permanente sob regras. O 922 completando o ILS sem glide, torre 118.6, tem bom pulso. 18.6, 922, bom dia, obrigado.